Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Estamos de volta com mais um Bate-Papo Musical, como sempre, buscando trazer para você o melhor da música popular brasileira, relembrando grandes momentos da nossa música e, com certeza, nessas memórias, relembrando bons momentos também de nossas vidas, passagens boas ou passagens não tão boas por vezes, mas que já hoje passadas valem a pena serem lembradas, recordadas, revividas. Então convido você agora a ficarmos juntos nessa próxima hora, relembrando exatamente isso, esses momentos bons, deixar agora a emoção fluir em nosso corpo, em nosso ser. Convido você a ficar na melhor posição que você tiver, sentado, deitado, como você se sentir melhor, mas relaxar e deixar, como falei, a emoção tomar conta de você. No nosso programa hoje teremos, no quadro Baú dos Reclames, o spot comercial das Óticas Fluminense. E lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. E você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Vamos então à abertura musical do nosso encontro de hoje, relembrando um dos grandes cantores da música popular brasileira, Miltinho. Eu acho o Miltinho fantástico. Vamos ouvir então com ele Palhaçada, de Luiz Reis e Haroldo Barbosa. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Foi o que eu arranjei pra mim. Estavas roxa, por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um bobo a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Pela mulher que não me quer, mas se ela quiser voltar pra mim vai ser assim. Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. Estavas roxa, roxa por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um bobo a mais. Eu, quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Agora! Cara, cara, cara de palhaço, pinta, pinta, pinta, pinta de palhaço. E a roupa? Pela mulher que não me quer, mas se ela quiser voltar pra mim vai ser assim. Ha! Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. De Haroldo Barbosa e Luiz Reis ouvimos com o Miltinho Palhaçada. Vamos agora atender ao pedido musical de um ouvinte também assíduo da gente, sempre participando com a gente, sempre com pedidos musicais muito interessantes. Nosso querido Orivaldo de Santos. Orivaldo, você é de Santos, né? Você falou isso no primeiro e-mail, mas acho que você é de Santos, sim. O Orivaldo pede com Toquinho, Voos da Vida, de Toquinho e Mutinho. vida que virá e pousará suave e leve de um canto a outro de uma América futura, calma e livre. Dias se renovarão em uma segura trajetória e pouco a pouco contarão uma nova e linda história. É linda a vida que voa altíssima sobre esse tempo escuro, clara, mas incompreensível, vai desenhando o futuro. É linda a vida que voa livre e sempre, sempre fim, desportivando caminhos que em meio à poesia um dia trouxeram você pra mim. Agora, enquanto eu olhando a aurora, estou pensando em ti. Linda vida é linda assim, depois do amor e seus desejos, quando se abraçam nossos pelos numa calma de jardim. É linda vida que voa altíssima sobre esse tempo escuro, clara, mas incompreensível, vai desenhando o futuro. É linda a vida que voa livre, sempre, sempre fim, descortinando caminhos que em meio à poesia um dia trouxeram você pra mim. Que em meio à poesia um dia trouxeram você pra mim. Ouvimos com Toquinho, de Toquinho e Mutinho, Voos da Vida, tendendo ao Orivaldo. E faça você também, como Orivaldo, faça seu pedido musical, seus comentários, suas críticas ao programa pelo e-mail papo@arquivossonoros.com. MPB4, Entre o Torresmo e a Moela, é uma música muito interessante, muito divertida. É do álbum de 1979. A composição é do Aldir Blanc, então já dá para ter uma prévia do que é, e do Maurício Tapajós. Entre a mostarda e a pimenta, e agora vivo entre o cavaco e o violão. Lá em casa era entre o cutelo e o facão, quem acordava entre a meleca e a remela, prefere a vida entre o torresmo e a moela. Prefere a vida entre o torresmo e a moela. Quem merece mais continua em exposição. A ex-mulher me chama de sardinha de balcão. Eu digo sempre que melhor que acontecer ao lado dela é imofã. Tempestade, a piração do leme levava beiço do Ecade e bico da Capeme. Falavam mal de mim a sogra e a vizinha. Ah, eu penava entre o Modes e a calcinha. Quem se amarrou entre cabresto, rédea e sela quer descansar entre o torresmo e a moela. Quer descansar entre o torresmo e a moela. Para a política e votei no Leonel. Acabei entre o Agnaldo e a mãe de Embratel. Pedi desculpa ao general que me deu na costela. Ai, o vice disse outra tolice e não lhe dei mais trela. Entre o sambódromo e o bicheiro, rei da passarela. O que eu quero? Quero é sambar entre o torresmo e a moela. Quero é sambar entre o torresmo. Ouvimos com MPB4 de Maurício Tapajós e Aldir Blanc, Entre o Torresmo e a Moela. Vamos voltar um pouquinho agora à Jovem Guarda e relembrar um dos grandes nomes da época, o tremendão Erasmo Carlos, de Roberto e Erasmo, Gatinha Manhosa. Precisa falar comigo, dengosa assim. Briga para depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Este foi então o tremendão Erasmo Carlos, relembrando pra gente Gatinha Manhosa, composição do Roberto e do Erasmo. Djavan, meu bem querer, atendendo ao pedido da Luciana de Goiânia, e a composição é do Djavan. Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o Djavan, meu bem querer, composição do Djavan, atendendo a Luciana de Goiânia, Luciana que participa sempre com a gente também. Obrigado, Luciana, pela sua participação, pelo seu pedido musical. E faça você também como a Luciana. Mande e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's, e faça o seu pedido musical, a sua sugestão, a sua crítica, seus comentários ao programa. Agostinho dos Santos, também um dos grandes nomes da música popular brasileira. Eu gosto muito do jeito do Agostinho dos Santos cantar, da interpretação, do repertório,

do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. Teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu quando estou com você, estou nos braços da paz. Ouvimos com a Maria Bethânia, do Dominguinhos e Nando Cordel, Gostoso Demais. Vamos ouvir agora uma gravação um pouco diferente com Rosa Maria Murtinho, que, né, todos conhecemos como atriz. E eu confesso que eu também não conhecia a Rosa Maria Murtinho como cantora. E foi uma grata surpresa até. Vamos ouvir então com ela, de Haroldo Lobo e Miltinho Tristeza, Tristeza. Tristeza, por favor, vai embora. Está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo. Ouvimos com Rosa Maria Murtinho, de Haroldo Lobo e Miltinho Tristeza, Tristeza. Milton Nascimento e Simone, Comunhão, composição Milton Nascimento e Comunhão. Ensina que ela é dar carinho. Mulher e homem é o amor, mais parecido com primavera. É dentro dele que mora a luz, vida futura no ponto de explodir. Eu quero paz, eu não quero guerra. Quero fartura, Fernando Brant e Milton Nascimento, ouvimos com Milton Nascimento e Simone, Comunhão. Edu Lobo e Ivete, do Edu Lobo e Rui Guerra, Aleluia. Ganhar. poder ganhar. Vai poder ganhar. Ouvimos com Edu Lobo e Ivete, de Edu Lobo, e Rui Guerra, Aleluia, Walter Santos, de Walter Santos, e Teresa Souza, diz. Uma história sem saudade, diz um verso bem bonito que eu preciso me alegrar, que eu preciso não lembrar da tristeza de um amor, que eu preciso acreditar que vem chegando um novo amor. Vem trazer de volta, vem a paz que a vida tem, a paz de um grande amor. Vem, vem cantando uma alegria, traz de volta a poesia perdida em outro amor. História de encantar, diz um verso bem bonito, traz amor pra toda a vida, que eu preciso acreditar. Toiororoiororó, toiororororó, tom tim tim tim. Preciso não lembrar da tristeza de um amor, que eu preciso acreditar que vem chegando um novo amor. Vem trazer de volta, vem a paz que a vida tem, a paz de um grande amor. Vem, vem cantando uma alegria, traz de volta a poesia perdida em outro amor. Conta, ta, ta, ta, ta, uma história de encantar, diz um verso bem bonito, traz amor pra toda a vida, que eu preciso acreditar. Toiororó, iororó, roiororó, roiororó. Walter Santos, diz, composição de Walter Santos e Teresa Souza. Lembrando que a sua participação é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o espaço é seu. Agora, chegando na reta final do nosso encontro desta semana, vamos ficar na paz, nada melhor do que ficar na paz do seu sorriso, né? E quem canta pra gente é o Roberto Carlos, e a composição é do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Realizo te vejo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. E na ânsia mais louca, no céu da sua boca, do alto as estrelas me dizem, meu bem, que a vida é isso, que eu vivo por isso, que você me dá. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. E a beleza é nada em você, meu bem. O amor é perfeito, me amarro no jeito que você me dá, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, tudo isso que você, meu bem, me dá. Na paz do seu sorriso, sonhos realizo e te beijo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. E nós dois num abraço rolamos no espaço, me perco no amor com você, meu bem. E perco o juízo, pois o paraíso é o que você me dá, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua presença, agradecer a você por ter ficado comigo até agora ouvindo essas músicas gostosas, né, que a gente procurou trazer para você, para relembrar, matar a saudade. E quero convidá-lo a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-lo também a divulgar a nossa emissora, o nosso programa. Quero convidá-los ainda a participar com a gente pelo papo@arquivossonoros.com. arquivos sonoros com dois S. E com seus pedidos musicais, suas críticas, sugestões, comentários, é isso que vai fazer o programa crescer, o programa ficar cada vez melhor e cada vez mais do seu jeito. Vamos agora ficar na companhia do Baú dos Reclames com o spot comercial das Óticas Fluminense. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Baú dos Reclames. Você hoje nem me vê. Nos seus olhos veio Deus. Não sei o que meus olhos têm. Eu sei. Os teus olhos necessitam dos óculos da Ótica Fluminense. Olha o farol! Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye! É. Bye! Bye! Aham!